On dit constat fumaça son grave bon. Whisky Chandon e as dona banda alucinada pra me mancha de batom. Liga pra nós, fi, que hoje o comboio tá em peso. E quando a firma consta no frevo é daquele jeito. É red, green, black, blue. E a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. E red, green, black. Balada na mansão, área VIP para o clã, envolvido vários função. Bebida lá vão ter, hoje as gatas vai chapar. E já me passaram o rádio que no clube vai ter luar. No contagiro é 120, eu tô de rolé no Guaíra. É sexta do pagode, é só princesa linda. Frevo na cidade, o que não falta é opção. Vem dar um rolé com nós que eu vou te apresentar o que é bom. Quem tem suas guerras sustenta, porque hoje tá massa. A minha intenção é virar com as gatas. O céu tá estrelado, brisado de marapa. Disposição a mil, a caça das farra. Cifrão na liga, desamar, traz a marula. Quer provar do doce, combos, travessura. Domingueira do pecado, Facebook é só as top. E no final do frevo, sempre terminei logo. Até red, green, black, blue. E a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. Convida um giro com as periga, um contra Anastasia, um black então calibra. City House, Balantares, Campari, Drick Nine. Tá suave, light, destaque de vibe na cidade. Novidade elas quer saber do fluxo. Terceira dona banda, tá ligado também puto. Então tela os boné, a Jeca e o Mizuno. Sabe bem quem é, bandido sempre ao fundo. Corrente prata, vê disfarça, foi nessa que bandiou. Sobre a brisa da fumaça, pupila de latro avermelhou. Chapou da massa, atribulou, na lombra pesada, motel, gel, do valor. É red, green, black, blue, e a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. É red, green, black, estoura o champanhe pra brindar que hoje vira. É red, green, black, blue, e a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. É red, green, black, estoura o champanhe pra brindar que hoje vira. Despoteado é banda, te apresenta a cultura. Só as top de elite e os moleque loucura. Na rueira tá bom, dá umas bolas na massa. Encontro já me liga, só as modelo mais gata. Tá demorado pro Interel, que as bandas se assanham. Night louca, Big A pro Red, suave a lombra. Bandido, bandia, bandoleiro, traz as ledas. Na bomba, Alecrim, traz as bandes sempre acesa. É isso mesmo, então tá bom. Bandio, essa vai. Na cidade, novidade, liga lá as dona faz. E os moleque consta os lança, escama que rende cama. Pras pantera aglomerar, na matina curte longa. É red, green, black, blue, e a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. É red, green, black, estoura o champanhe. E a fumaça do mafu curtindo a night. Suave, esperto com os cururu. É red, green, black, estoura o champanhe pra brindar que hoje vira. Onde consta fumaça, som grave bom. Whisky Chandon e as dona banda alucinada. Pra me mancha de batom, liga pra nós, fi, que hoje o comboio tá em peso. E quando a firma consta no frevo é daquele jeito. É red, green, black, blue, e a fumaça do mafu.